Olhando este mundo ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada nas mãos. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo, se em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que a esmagou, e a quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue verdeu, caído no chão. 3 dias morrendo, houve solidão. Ao terceiro dia o mundo encheu-se de flores. A rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Sarom. Até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a cuidar de um grande jardim. Se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Sarom. Até seus espinhos são marcas de amor. E agora ele vive a cuidar de um grande jardim. Se você quiser, será uma flor.